tempo que você se afastou. Oh, como a igreja chorou, porque sempre foi um servo do Senhor. Oh, como a igreja orou, pedindo pra você com amor, e hoje chorando volta pra o Senhor. Querendo reconciliar, mas uma força parece segurar seus braços, não deixa voltar. Mas o poder de Jesus Cristo é poderoso e o faz aceitar. E a igreja que tanto orou glorifica o Senhor e começa a cantar. You bet.